Ronaldo no término de 3-0. Vitor Michelek. Ativo, vai reportar. Que rita esse sono? Corre, só 3192, ponto de espera, taxa de Delta. É 3192, mantém a ponto de espera da Delta. Mantendo ponto de espera. Para o táxi, nosso PLV é 60, 3 horas e 30, São Radão. Trip 5489 autorizando táxi Lima, Mike e Quebec. Informando que o trecho da Mike está cancelado no OTAN e tenta ser Quebec novembro. Está autorizado seu táxi Lima, Mike e Quebec. Na Quebec chama na 2-186 para o ingresso. Lima na Quebec, 186, ajuste 1011, até a Quebec é minha escuta, bom voo. Discutir a aproximação, guarde pista livre. Guardará. Vitor, Mike, Quebec, autorizado final do ano 7, reporte 3 milhas, trem de pouso baixado travado. Ativo, mais 90 graus para terminal 360, vai reportar no eixo da ano 7. Prima que usa o solo, azul no meio, livre à direita, agilizando se possível, chama o solo 1, 2, 1, décimo 9. Direita, passando, aqui eu tô 9. Retiro, cada pé. Retiro, cada pé. Retiro, cada pé. Retiro, cada pé. Retiro, cada pé. Retiro, cada pé. Retiro, cada eu tenho um tráfego sobre a rotatória, reporte visual, o tráfego é o Tata Alfa 32, está a 1 no meu pé sobre a rotatória. Opa! Aqui o Rodolfo, aqui o Rodolfo. Papá, Romeu Novembro, na escuta. 3193 autorizado, pouso, pista 10, vento 110, graus 109. Teve pouso, tá 3193. Chamando cabeceira deslocada 1200 metros. CX. Interceptou o eixo reduzido, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tá autorizado. Final do ano 7. Reporte 3 milhas. Terceiro ano 7. Vou reportar a terceira milha. Vitor Mike Serra, confirma o seu visual com o Papa Alfa 32. 4 milhas, cabeceira no 7. É o que eu falo, voo, cabeceira, segue o voo. Pra. Tem autorizado de ir à base pela direita, ano 7, seguindo como número 2 para pouso. Vitor Mike Quebec autorizado pouso fixo no 7, feito 120 graus 109. Gente, autorizado pouso no 7. Tudo ingresso aqui no 43. CA 12685. Recife 2685, 1806, boa tarde. Então, ANSA Taxi Quebec. Manterá. O 1900 pode ingressar na Delta? 1600 ingressa Delta, chama 2-186, bom voo. Obrigado, Patinho. O trip 589 mantém a posição, chama agora a torre, 186. 186, falou, papapá, Mike é com Índia, boa tarde. Mike é com Índia, Aracaju, confirma. Mike é com Índia, Aracaju, confirma. Confirma o nível. Tá mantendo o mil pés. Foi o mil pés para Aracaju, será coordenado. Confirma o fato que se encontra, a intenção de decolagem. Bateu 4, intenção de decolagem da pista 17. Gente, é quase coordenação, Mike é com Índia. Guardando, Sol Salvador, Papá Romeu, Romeu Romeu Novembro, acionado, 2 a bordo, Pax 3, traslado, Angar Bata. Pronto para o táxi. Romeu Romeu Novembro, livre táxi, você pode parar ingresso no Pátio 1. Vou parar para ingresso Pátio 1, Novembro, livre táxi. Fala, Tá 3193, boa tarde. Tá 3193, táxi via Alfa, mantém a posição, já táxi Kilo. Via Alfa, mantém a 2 Kilo. Solo Gol no 394, seria alguma previsão? Afirmo, autorizado, seu pushback e acionamento, repórter táxi. Autorizado, chamada táxi, Gol 1 no 394. Era após a decolagem do Tão, no 60. Kilo Cabo Axial, autorizado, pouso pistão no 7, feito 1-0 graus, 1-0-2. Ué! Cezinha? Tá de salva! Beleza, um abraço aí. Papá, Mike Eco Índia, pronto, cópia. Mike Eco Índia, pronto. Mike Eco Índia, Salvador Aracaju, 500 pés, decolador no 7. Primeira curva esquerda, corredor forte, restrito até a liberação do controle de Salvador. Aciona 0264 no transponder, controle 199, decimal 35. Mike Eco Índia. Após curva esquerda, corredor forte, aguardando a liberação do controle. Transponder 0264, controle 1935 Índia. Gente, 1.000 pés o Mike Eco Índia. Para. Confira o PLB? 03 no PLB. 03, gente, para acionamento táxi 2, 108, meia dúzia. Bom voo, Mike Eco Índia. 108, meia dúzia, grato. Olha, você ficou de 7 grãos, setor norte, informe o próximo rotatório. Tem 3193 na escuta? Prossiga, entra aquilo. Ingresso aquilo, pátio 3, no pátio 3 aguarda instruções. Aquilo, pátio 3, aguarda instruções da paz. Continua? Autorizado seu táxi seguindo Papa Alfa 32 em sua frente. Para cabeceira no 7, reporte alinhado e pronto. Gente, está autorizado ingresso, cabeceira no 7, acusada pronta. Afirma, autorizado cruzamento, pista 17, táxi para o Pátio 5, Mike Fox Trot Oscar. Para o táxi Gol 1394, PLB 98, 4 horas e 10, alterna cabina. Olha o Matango, controle. Confirme, é papá, papá ou papatango até o Limatango. Pior, Gol 1394. 3193, PAC 3, guardado. Autorizado a decolar pista 10, vento 100 graus 089. 589, autorizado a decolar pista no 7, 20, 0, 90 graus, 099. Tá autorizando a decolagem, 8 nós. Pátria do meu novembro está autorizado, ingresso no pátio 1 após Lima, Mike e Quebec. Este mesmo ingresso no pátio 1 após Lima, Mike e Quebec. Para meu novembro, está descendo o pátio. 3193, autorizado até o portal 05. 05 na sexta cota. 370 no 600. Decolou de 2006, chame controle 119, decimal 35. 119, 35, boa. Controle, muito boa tarde, é Trip 5489. Trip 5489, vigilância, submantenha nível 140. Subindo para 140, sem restrição, Trip 5489. Zulu, pátio 3 para o pátio 5 Abaeté, até a entrada do pátio 1, chame para prosseguir. Chama lá para prosseguir na entrada do pátio 1, vale mais que o Zulu. 1-0, gol 1-3-9-4. 3-1-9-2, controle, chame centro agora, frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, tá, 3-1-9-2. 394 autorizado. Confia? 394 autorizado, decolar pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre, decolar 1-0, gol no 394. O Mike é com índio, pronto para o táxi. Mike é com índio, autorizado táxi via Oscar, reposta ingresso, pista no 7. Canal, índio. Matango, controle. Cali Matango, na escuta. Fica o transponder para 0145. 0145, Cali Matango. Na verticada rotatória. Reporte visual com aeródromo, até Cali Matango. Visual com aeródromo. A gente mantendo a escuta do controle, aguarde transferência das comunicações. Cali Matango. Que é incluído, autorizado ingresso, reposte e pronto para decolar de pista no frente. Hotel de Matango. 1-1-8-6-12, Hotel de Matango. Torre, Hotel de Matango. Hotel de autorizado final no 7, reporte 3 milhas, cabeceira no 7, trem de pouso baixado, travado. 3 milhas, 1-7, Hotel de Matango. Que é com índio autorizado a decolar pista 17, vento 120 graus, 109. Que é com Índia, decolou aos 3-0, reporte cruzando o eixo da 1028. Já reportará cruzando o eixo. Espera, subindo. Atenção, 2685 no 600. Papá, Romeu, November, autorizado cruzamento da 17 para... Oi, Gino, mantenha a posição na Quebec. Mantenha a posição na Quebec, Papá, Romeu, November. O Antônio Matango está a 3 milhas, se facilitar, tem condições de pousar na direto no Pátio 4, senhor. Autorizado para a solução direto, Pátio 4, feito 110 graus, 079, Papá Tango, Antônio Matango. Matango, Otário Matango, direto no Pátio 4, chamarada ao solo controlado. Otário Matango. Papá, Romeu, Romeu. Romeu November, autorizado ingresso pista 17 para táxi para bata. Reporte de Ivan no pista. Gente, autorizado táxi pela pista para bata, controlado de todo o pista. Cadê o Romeu November? Mike Eco Índia, chama em controle 119 decimal 35. O que para o Romeu November, bata livre na Quebec ou November? Mostra no November. Confirme. Para o Romeu November, para pagar bata, desligar na Oscar ou November? Senhor, o senhor vai taxiar para bata, correto? Não tem. É a última esquerda. Pra, segunda esquerda pra, agora. Não tem nome na taxa aí. Certo, é, a última esquerda. Teve. Valeu. Trono 09, repórter corredor Interlagos, Mike Acuija. Matango, solo, aos 3-3, livre frequência. Grato, Otário Matango. Roma 394, controle, chame centro Recife agora, frequência 1288. 288, até a próxima, 394. Até a próxima. Mike Eco Índia, controle. Prossiga na escuta. Se possível, chamado para o através de Conde e pouso em Aracaju. Sequência, prossiga. Carta estimado Conde a 1810 e Aracaju a 1840. 7. Falo Gol 1333, ponte 1, para pushback e acionamento. Autorizado pelo Position, report taxi, Gol 1333. Chamando report taxi 333. Vamos lá, então, Oscar, prossiga. Pesado, Romeu até o Oscar. Obrigado. O Mike é com Índia, passou o Interlagos, já ingressando forte. O Mike é com Índia, prossiga visual através de Conde, Aracaju, na 203. Chame Centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. Recife 1288, boa tarde. Salvador Approach, azul 4034. Flight level 1, 5-0, restricted flight, 5-0. 4-0-6-4, clear, Maré, arrival, send and maintain, flight level 0-5-0. Send and maintain, flight level 0-5-0, flight Maré, 4-0-6-4. Salvador, boa tarde, 3154, formação aqui, Sierra. 3154, Salvador, chegada Maré, se mantenha nível 060. 060 na Maré. 3154, a questão é o RNAV da Mozela. Gente. Thank you. Paulo Gol 1333 para o táxi POB 192, autonomia 3 horas 43 minutos, Aldeana Galeão. Apenas autonomia, 3h43? Autorizado táxi via Índia Alfa, ingresso táxi Delta na Delta chama 2, 286, ajuste no 0 no 1. Índia Alfa na Delta chama 2, 286, 333. Boa tarde. Autorizado 64, controle desse mantenha 2000, altímetro 1091. 1011, descendo para 2000, mas é metade. Salvador, boa tarde, gol 1333, taxiway Delta, ponte 0. 1333, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Ali decola da 10, gol 1333. Salvador, 4064, escrita pode estar do 366 para prosseguir no RNAV para 10, se possível. 4064. Perfeito, autorizado após ETAP para o acerto 366, desce inicialmente para 2500 com ajuste no 09. 2500, após ETAP 366, 4064. Iniciando com 333. Gente, botei o vento.